Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Finalmente chegamos em um dos episódios mais esperados dessa temporada, que foi o debate presidencial. Como o tema da promoção, inclusive dessa temporada, tem sido as eleições presidenciais que acontecem nos Estados Unidos, eu achei que esse momento seria um dos mais esperados da temporada. Um desafio de comédia, improviso, que teriam as drag queens como candidatos a presidente dos Estados Unidos. Mas eu confesso que, tirando toda a produção, as drags muito bem caracterizadas, o estúdio que eles montaram com as mesas de debate, até mesmo os mediadores, eu achei que foi um desafio bem fraco. Tirando umas drags ali que se destacaram mais, tipo a Jada, a Hyde e a Crystal, eu achei que no geral foi um desafio fraco e que as drags deixaram muito a desejar. Ainda mais se a gente for parar pra comparar com a quarta temporada, que também teve o mesmo desafio e foi muito melhor o resultado final. As drags foram muito insanas, mas em compensação fizeram muito mais graça e a gente pôde rir do início ao fim. E isso eu achei que foi um desafio fraco e acontece, né? Não dá pra ter uma temporada inteira só com desafios excelentes. Esse foi um desafio fraco, mas tirando esse momento do desafio principal, eu curti o episódio, eu acho que foi um episódio bom. Eu também concordo, achei que o desafio foi bem fraco em comparação às outras temporadas que tiveram debate, mas também concordo com o Saulo que só as três mesmo, que foi a Hyde, a Jada e a Crystal, que se saíram muito bem nesse debate, mas o decorrer do episódio pra mim foi muito bom e deu pra ver um pouco também da política dos Estados Unidos, que tá sendo um pouco extremista pro lado dos muçulmanos, que é o caso da Jack que ela contou no episódio. Em relação assim à bancada, ao estúdio e aos jurados que ficaram como mediadores, eu gostei bastante. A única coisa que eu senti um pouco desconexa do episódio foi o jurado que tava lá fazendo aquela postura mais séria de um mediador bem sério, que não dava muita risada das coisas, queria manter uma seriedade. E dava pra ver que ele não entendia muitas piadas que algumas faziam ali na hora, por ser coisas que aconteceram em episódios anteriores. Mas, assim, tirando essas três queens e a mediadora que tava lá, eu achei que foi até legalzinho, mas não tem nem comparação com o da quarta temporada. Nesse caso, eu acabei achando o mini desafio muito mais interessante que o desafio principal. Embora o mini desafio seja mais um daqueles desafios sem pé nem cabeça que o RuPaul traz, que é mais pra ocupar tempo de tela mesmo, mas que eu achei divertido. As drags tinham que imitar gatinhas e cada uma trouxe uma personagem de um gato diferente. E eu achei que todas foram muito bem, porém, foi um mini desafio que eu achei completamente deslocado ali de Drag Race. Não tinha nenhum objetivo final real ali. Era mais poder fazer graça e trabalhar aí um pouco com essa questão das drags personificarem alguma coisa. Não serviu como aquecimento pro desafio principal, mas foi divertido de ver as drags caracterizadas como gatos. Igual no terceiro episódio, que teve um mini desafio em que as drags tinham que parecer abelhas e que a caracterização delas ficaram muito boas. Nesse episódio ficou bem legal também ver as drags ali de gato. E eu acho que no geral elas imitaram muito bem o gato. E a graça em Drag Race é isso, né? Nem sempre precisa fazer sentido, desde que faça graça. O que eu tô gostando de ver nos mini desafios dessa temporada é que dá pra ver uma forma diferente desses programas fazerem as publis que são dadas a eles. Porque como que um programa sério não muito cômico aceitaria, por exemplo, fazer uma publi de uma caixa de areia pra monitoramento da saúde dos gatos? Então eu achei bem, assim, legal, divertido e bem uma palhaçada mesmo desse mini desafio. E uma sacada muito boa da RuPaul. Eles aceitarem esses tipos de publi dessas pessoas, assim, que nem todo mundo, nem todo programa pode aceitar, porque não tem essa liberdade cômica de fazer, e ela implementar ali para as drags também acabarem passando vergonha e gerar memes. Mas eu achei bem mais interessante também o mini desafio do que o próprio desafio principal, que foi bem mais engraçado. Essa questão dessa temporada também tá inovando nesses mini desafios que são essas publis que não são convencionais, abre uma possibilidade de outros patrocinadores, né, também querer investir no programa, investir na marca deles para eles darem uma ideia e fazerem um tipo de mini desafio ou um desafio, ou se não até uma própria passarela com esse novo patrocinador do programa. Mas eu achei bem mais interessante mesmo o mini desafio do que o próprio desafio principal. E por isso faz até mais sentido a vitória da Jack Cox nesse mini desafio. Porque se a gente pega o desempenho das drags, nenhuma ali interagiu tanto com a caixa de areia de gato do que a Jack Cox. Ela entrou na caixa de areia, brincou com a areia, enquanto as outras acabaram explorando mais o cenário ali da casa do gatinho. Então foi, assim, bem inteligente da parte dela dar toda atenção e destaque pro que importa ali no mini desafio, né? Que é fazer essa propaganda desse produto. E é interessante a gente perceber como que não há muito filtro em RuPaul's Drag Race pra aquilo que eles estão endossando. Por mais que não tenha nada a ver uma caixa de areia pra gato com a arte drag, eles conseguiram enfiar isso no programa. Então tomara aí que outros patrocinadores que não tenham nada a ver apareçam no show, porque aí a gente vai ver como que eles vão usar a criatividade deles pra poder encaixar isso dentro do reality. E a gente, né, sabendo como que o RuPaul é mercenária, faz todo sentido eles aceitarem qualquer tipo de produto pra poderem divulgar ali. E também esse é um dos motivos, talvez, que nessa temporada eles estão distribuindo dinheiro como se fosse água. Porque já tem a campeã da semana que leva $5,000. E depois ainda tem esses mini desafios que vez ou outra também premiam as drags com alguma compensação em dinheiro. Então, eu acho que Drag Race tá lucrando muito pra VH1. E aí eles estão abrindo os cofres e distribuindo um pouco dessa grana que tá entrando entre os participantes do show. Então, acho que é bem justo, sim, eles darem mais espaço aí pra essas publicidades que são nada convencionais pro que a gente tá acostumado a ver em RuPaul's Drag Race. Porque se a gente pegar a história do programa, a maioria das propagandas que eles faziam ali eram de cruzeiros LGBTs, de produtos pra drag, como maquiagem, acessórios, peru, boca, peitos artificiais. E essa temporada ela tá realmente muito diferente nesse sentido. Se divulga alguma coisa ou outra sobre arte drag, é tipo de algum parceiro, né? Igual quem tá fornecendo a peruca, os calçados, maquiagem. Mas os mini desafios mesmo estão sendo aquela coisa completamente fora do convencional. Isso é muito bom, né? Porque já são 12 anos de programa, então ficar sempre repetindo a mesma tecla, compra joias drags em tal lugar, compra perucas em tal lugar, fica meio sem sentido, porque querendo ou não, a maior parte do público do show não são drags, são pessoas comuns que têm aí suas necessidades que não necessariamente estão relacionadas com a arte drag. Então espera aí que a gente veja outras publicidades que sejam interessantes pro grande público que acompanha o show. Não tanto pra nós do Brasil, porque a maioria desses produtos nem vendem no Brasil. Mas é interessante a gente ver o que está sendo vendido lá fora e quem sabe, né, a gente não encontra algum genérico por aqui. E uma coisa também que eu ando reparando nessa questão de publi, também na questão do programa, é que eles também não estão só focado em atrair o público LGBT. Isso é desde a primeira temporada, mas só que nessa parece que deu mais na cara essa questão de trazerem pessoas que não sejam necessariamente LGBTs pra assistir o programa e pra também fazer mudar um pouco da concepção das pessoas que fazem drag e dos LGBTs. Porque se pegar esse ano por completo, o próximo desafio, por exemplo, que é o makeover, fazer a transformação, eles estão levando fãs que são mulheres, provavelmente mulheres héteros, para as drags darem um makeover nela, para transformarem em drags. E também, se você pegar essas coisas de publi, por exemplo, essa publi que teve nesse episódio de uma caixa de gato, a gente vê que tem sim muitos gays que gostam também de gatos, mas também, assim, se for pegar mais pelo estereótipo dos Estados Unidos, ou estereótipo mesmo assim, que tem na sociedade, gatos necessariamente são ligados às mulheres lésbicas, ou se não às mulheres tiazonas mesmo. E é bom de, também do programa tá trazendo assim e ver que também tá crescendo bastante, porque é uma meio que uma segurança, assim, entre aspas, que a gente tem, que o programa sempre vai continuar trazendo temporadas novas. E também tô gostando bastante dessa ideia que eles deram pro Celebrity Drag Race, também é trazer essas celebridades que não necessariamente são LGBTs pra se transformar em drag, pra passar um dia ali fazendo o que elas fazem, que também acaba atraindo mais público ainda dessas celebridades que vão lá. Então eu tô gostando bastante, assim, do marketing que eles e a VH1 estão sabendo usar para atrair muito mais o público. E provavelmente daqui a alguns dias a programação, não só a programação da VH1, mas provavelmente a produtora vai acabar abrindo um canal de TV só com essas coisas relacionadas ao público LGBT pra fazer, porque se realmente o sucesso tá sendo tão grande assim, deles chegarem a estar distribuindo dinheiro em todo episódio, nada impede deles criarem uma emissora ou irem pra uma emissora novamente destinada só ao público LGBT, mas que também tenha um público tão grande quanto a VH1 lá nos Estados Unidos. Eu acho que um dos maiores adventos de RuPaul's Drag Race é exatamente mostrar que pessoas LGBTs fazem uma arte que é universal. Não necessariamente que só pessoas LGBTs vão consumir. É arte drag, é isso. A gente tem visto aí que os desafios que as drags fazem, o tipo de humor que elas fazem, é uma coisa bem aberta. Qualquer um pode assistir, que vai conseguir rir, que vai conseguir entender. Nas primeiras temporadas de RuPaul's Drag Race, era até compreensível que, vez ou outra, aparecesse uma legenda ali, porque esse era um universo novo pra gente. Então, às vezes, quando as drags falavam alguma expressão que não era muito do conhecimento popular, tipo kai-kai ou kiki, no caso kai-kai é quando as pessoas transam vestidas em drag e kiki seriam o bate-papo entre as drags, no início a gente não fazia ideia do que significava isso. Então sempre aparecia no rodapé da tela uma tradução para essas expressões. Só que Drag Race cresceu muito e desenvolveu tão bem que hoje em dia a gente tá super por dentro desse universo e as pessoas quando chegam no programa, elas conseguem pegar de cara muitas referências que anteriormente eram de certa forma mais inacessíveis. Então Drag Race, ele teve esse poder aí de universalizar a arte drag e fazer com que outras plataformas, outras emissoras explorassem mais essa arte. Então acho que daqui em diante o público só tende a aumentar, porque diversificado ele já é. Então só vamos ter aí mais pessoas consumindo o show. E voltando assim pro episódio em si, na hora que as drags estão se preparando pro desafio principal, que é esse debate presidencial, eu achei bem divertido a presença da Raven ali. Tipo, foi uma presença, digamos que desnecessária, já que ela não deu grandes dicas pras drags de como se portar num debate. Mas ela deu dicas preciosas sobre como as drags devem se portar no decorrer do show mesmo. E uma coisa que ela enfatizou bastante é o fato das drags não se levarem muito a sério e tentarem fazer o máximo de graça possível, que é uma coisa que a gente sempre insiste aqui e já falou sobre vários outros desafios, inclusive do Snatch Game, que é o fato das drags se levarem a sério demais e aí na hora que tem um desafio de comédia que elas podem se jogar, elas ficam travadas e não sabem como fazer graça. Isso inclusive foi uma das conversas que a RuPaul teve com a Jack Cox. Vocês não precisam inventar a roda, o importante é vocês fazerem graça, mas aí vocês chegam aqui e começam a ter ideias mirabolantes demais e na hora do desafio, que eu gostaria de ver esse lado mais engraçado, mais espontâneo de vocês funcionando, vocês travam. E eu acho que a ideia principal é essa mesmo, sabe? Não se levar a sério, se jogar o máximo possível e sempre tentar fazer graça, interagindo com o RuPaul, com as demais drags, com os convidados. E eu acho que talvez foi por isso que o desafio principal não foi tão interessante assim. Porque tirando outra ali, as que a gente até já citou, Crystal, Hyde, Jada, que estavam realmente se divertindo no desafio e fazendo graça e interagindo com as demais drags, a maioria tava muito concentrada e focada em si, de fazer um personagem sério. E tipo, a gente tá em 2020, vamos ser bem realistas aí, como que é possível ter seriedade no meio político? A gente sabe que deveria ser, mas a realidade não é essa. Tanto de escândalo que tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, a ascensão da extrema direita só mostrou que a gente tem um monte de político aí que não passa de uma fachada, que é um monte de gente incompetente, corrupta. Então de fato, elas não têm que se levar a sério e achar que os desafios também têm que ser sérios porque tá falando de política, porque você pode ser sério e ser engraçado ao mesmo tempo. E talvez essa seja uma das dicas mais preciosas que o Paul tem pra compartilhar com as drags sempre. Não se levem a sério e façam graça, porque no fim do dia a gente quer rir. Muita gente também, eu acho que ficou meio assim, né? Por que que levaram a Raven ali e não uma outra drag que é politicamente ativa, mas também faz muita graça? No meu caso, eu aconselharia levar a Nina West, que a gente sabe que ela é ativamente política. O estilo drag dela já é específico pra esse lado mais cômico, mas envolvendo muita política. Então, na minha opinião, assim, eu acho que seria um pouco mais proveitoso levar também a Nina West. Mas a Raven também foi engraçada. Mesmo eu não gostando muito dela, com o passar dos anos, com algumas coisas que eu tinha visto sobre ela, e também eu posso estar enganado, mas uma das mais recentes, digamos assim, tretas que aconteceu com ela, foi ela defender uma mulher que é do partido bem conservador lá dos Estados Unidos, e muita gente acabou não entendendo por que que ela tava fazendo daquilo. E uma das coisas assim que eu não venho gostado ao longo dos anos da Raven é porque ela acaba defendendo muitas coisas que são conservadoras, que no caso mais recente, ela não gostou de uma das coisas que a Greta falou, e a Raven acabou defendendo um partido bem conservador republicano. E também uma das coisas que eu acabo não gostando da Raven é porque ela é muito explosiva e fala muita merda na hora que ela tá com raiva. Então às vezes as merdas que ela fala ali ofende muita gente. Eu também acabo não gostando de pegar essas coisas que ela falava no passado, mas se você pegar as coisas que andam acontecendo recentemente, que ela tem esses momentos de raiva, de explosão de raiva, você vê que ela acabou não mudando muito. Mas até que a presença dela ali foi legal, foi agradável, ela acabou fazendo a gente dar risada, deu um conselho pras drags não se levarem tão a sério, que eu acho que era até um conselho que ela poderia ter pegado na temporada dela, mas ela acabou também fazendo a piada que ela nunca vai saber como que é ser uma super estrela drag da América. Então foi bem legal a presença dela ali, e por isso que eu falo que assim, o decorrer do episódio foi até mais legal do que o debate em si. Raven é um personagem polêmico tanto dentro do programa quanto fora dele. Além de ter causado muito na segunda temporada do show, ela também causou quando voltou no All Stars. E fora do programa ela já se envolveu em muita coisa. Tipo, ela ficou muitos anos sem poder sair dos Estados Unidos porque ela foi presa dirigindo embriagada. E isso nos Estados Unidos é algo muito sério e faz com que as pessoas até fiquem presas. Só que no caso dela não ficou muito tempo presa não. Ela foi autuada e aí não podia sair do país e tinha que comparecer sempre diante do juiz durante determinado período de tempo. Fora que já teve produtores brasileiros falando que ela não curte pessoas latinas, tanto que quando ela foi convidada pra vir ao Brasil, ela não demonstrou nenhum interesse, tipo, disse que não tinha realmente vontade de vir pros lados de cá. Então assim, a Raven é um personagem polêmico e outras drags poderiam ter mais destaque ali no programa além dela. Mas eu acho que ela acaba aparecendo mais no show por uma questão de conveniência mesmo. A Raven é a maquiadora principal da Mama Ru, então ela sempre tá ali nos bastidores do show. Então pelo fato dela estar sempre nos bastidores do show, é muito mais fácil pra RuPaul convidá-la, tipo, ah, coloca uma drag rápida aí e vamos lá na sala de trabalhos comigo pra poder interagir um pouco com as drags, do que chamar uma outra drag que não tá ali de uma forma mais acessível. Eu super acho que a Nina West, a Bob seriam adições mais legais aí pra poder conversar com as drags nesse momento aí antes do grande debate. Mas eu acho que talvez não tinha nenhuma disponível, então chamar a Raven mesmo e simbora. E conforme as drags estavam se arrumando já pra ir pro desafio principal, a Jack Cox acabou mencionando a família dela de novo. Ela mencionou que, como eles eram muçulmanos, eles queriam ir para os Estados Unidos. E meio que deu a entender que o processo pra muçulmano ser cidadão norte-americano é muito difícil. Então, por isso que ela acabou se tornando uma cidadã canadense. Tecnicamente, foi muito mais fácil se tornar cidadã lá do que nos Estados Unidos. E também ela mencionou que, quando o Trump acabou se elegendo, ele tinha meio que banido todos os muçulmanos do país, então se tornou meio que impossível fazer esse processo de cidadania para quem era muçulmano. As políticas do Trump a gente pode comparar meio que com a política aqui do Brasil com o Bolsonaro também, dele decretar umas coisas assim, absurdas. Um desses momentos que a gente pode assim pegar e se colocar no lugar da pessoa é o caso da Crystal também, que ela mencionou que a família dela é bem conservadora, que acabou votando no Trump e ela não pode mencionar muito política porque acaba saindo briga na família. Eu acho que assim, esse caso é igual o Brasil nessa última eleição que a gente teve e nesse atual momento político que a gente anda tendo, que é, por exemplo, a gente não pode conversar de política com nenhum familiar porque a maioria dos nossos familiares votaram nesse cara que acha que tá no poder hoje em dia, e se mencionar alguma coisa a gente vai acabar brigando, vai acabar discutindo, e esse tipo de discussão não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável pra nenhum tipo de família e também nenhum tipo de momento. Mas há momentos também que a gente precisa entender um pouco de política e também tem que enfrentar certos tipos de argumentos, porque se todo mundo acabar se cedendo pra essas pessoas que não pode mencionar um A nada contra a pessoa que eles gostam e não passar um outro ponto de vista pra outras pessoas que estão assistindo essa discussão ou esse debate, vai angariar muito mais público pra essa pessoa que tá agindo errado, que tá nesse lenga-lenga que tá hoje em dia. Então é bom ter esse lado também do programa de estabelecer essa discussão sobre política, não só em momentos quando vai ter eleição lá, mas ao decorrer também das outras temporadas, mencionar uma coisa ou outra pra abrir os olhos desse povo. E também uma outra coisa que é boa abrir, e a gente também viu que nesse episódio não deu certo, é das pessoas saberem ao menos um pouquinho de política. Você não precisa saber 100%, 90%, mas tipo, o que você tem que saber. E ainda mais pra quem é drag queen que quer participar de um programa assim, de humor, tem que saber, porque a gente viu que nesse desafio muitas não conseguiram se soltar, se sentir confiantes, porque não sabia nem um pouco dessas coisas de questão política. Você não precisa saber o que partido X disse ou outro partido Y disse. Você só precisa, assim, saber coisas básicas ou se espelhar em alguém que você gosta na política, que tem uma postura tecnicamente, assim, engraçada, mas bem rígida, de bater o pé e acreditar naquelas convicções que tá passando ali pro público. E é só você pegar uma personagem e fazer essa personagem no programa. Então, é bom também ver essas discussões, porque a gente também acaba vendo quais delas estão mais ligadas a esse tipo de assunto. E eu acho que assim, o destaque desse episódio foi 100% a Jack, por ela ser muçulmana, e também um pouco da Crystal, pela família da Crystal também ser bem mais conservadora. a situação política dos Estados Unidos é a mesma do Brasil no quesito polarização. Realmente, o país foi dividido entre direita e esquerda, isso pensando no Brasil. Nos Estados Unidos, foi dividido, né, entre democratas e republicanos, já que os dois partidos são de direita, mas um é mais conservador e o outro mais progressista. Enfim, essa polarização, ela só enfraquece uma democracia, porque os dois lados não conseguem sentar e conversar e chegar num acordo comum. Fica cada um defendendo o seu, sem saber dialogar e sem saber fazer concessões para que os dois lados saiam minimamente satisfeitos. E quando as drags, elas apontam essas situações de uma família conservadora ou de uma família que acaba sendo um alvo político, que é perseguido e acaba sendo expulso do país, isso conversa muito bem com a situação do mundo atualmente. Muitos países se fechando, impedindo a entrada de imigrantes, famílias conservadoras expulsando esses membros mais progressistas. Então é foda, e eu gostaria muito que a gente saísse desse buraco político que a gente se enfiou e voltasse mesmo a ser uma democracia vibrante, que consegue ouvir os dois lados, ou três ou quatro, não importa quantos lados, mas consegue fazer com que haja de fato uma mobilização que atenda a todas as pessoas da população. Por mais que eu tenha uma mente que foque no bem-estar social, que tente ajudar as minorias sociais, eu não acho que seja legal excluir as pessoas, né, que são a maioria e que também fazem parte da nossa sociedade. O negócio é tentar chegar num comum acordo, e essa é uma coisa que tanto o governo do Trump quanto do Bolsonaro não tem mostrado efetividade, porque ambos se sentem como reis e querem impor as suas vontades, os seus egos para toda a população. E por isso que a gente tá vendo um momento muito caótico em que a gente só vê esses políticos colocando seus egos na frente de tudo, esquecendo do bem-estar do povo, que é o que deveria ser a prioridade deles. Mesmo em meio à pandemia, o que a gente mais tem visto no Brasil são brigas familiares, brigas de ministros contra deputados, contra presidente, governadores, prefeitos. Então a gente tá vendo um momento muito ruim, que começou, não foi lá em 2018, com as eleições presidenciais brasileiras, mas bem antes. Há um projeto que vem sendo construído há anos, de botar de novo o conservadorismo e a direita no poder, e que no fim das contas faz com que o povo sempre saia perdendo. Mas focando no desafio principal, eu achei que foi um desafio fraco, como eu comentei no início do podcast, mas teve três drags pra mim que foram as grandes estrelas do desafio. Pra mim, disparado, a Jada foi a melhor, não tem como nem comparar. Ela é muito divertida, muito engraçada. Ela fez com que a gente se engajasse com o personagem político que ela criou, o que é muito positivo, porque faz com que a gente se divirta assistindo ela. E a Hyde e a Crystal, como sempre, foram personagens bem carismáticos, divertidos, e que nos mostraram aí que quando você tá empenhado no seu papel, você consegue fazer graça, mesmo sem ter uma grande profundidade na criação desse personagem. Diferente de outras pessoas ali, tipo a Sherry Pie, que fica insistindo em fazer essa senhora senil, que eu já não aguento mais, ver essa idosa que começa a gaguejar, que começa a fingir que tá tendo derrame, não dá, pra mim já deu. A primeira vez que ela mostrou foi ok, foi legal, foi divertido, foi lá no Grey's Anatomy. Aí depois ela veio praticamente com a mesma personagem no Snatch Game, ok, mas né, tá bom. Aí chega agora no debate, a mesma personagem já não dá, chega, extrapolou o limite do bom senso. Aí teve a Widow, tadinha, muito, muito tensa, e embora eu até tenha rido dela, eu achei que ela focou muito em ser séria demais, e não conseguiu fazer com que a gente risse, tanto quanto outras pessoas ali no debate. E a Didi, não tem nem muito o que falar, porque eu achei a Didi, sim, muito fraca também. Trouxe de novo aí mais um personagem repetido do Snatch Game, né? Ela tentando passar essa ideia de que era um robô infiltrado na humanidade. Pra mim, também não colou muito. E por fim, a gente teve a Jack Cox. Mas eu acho que a Jack Cox também falhou muito nessa ideia de ficar o tempo todo forçando que era do Canadá, isso, aquilo, outro. E assim, não sei se nossos ouvintes sabem, mas da mesma forma que há uma rixa entre Brasil e Argentina, nos Estados Unidos há uma rixa muito grande entre Estados Unidos e Canadá. Com o povo dos Estados Unidos sempre achando que são melhores e tudo mais, e qualquer oportunidade que eles têm, eles adoram gongar o Canadá. Então achei que até foi meio um tiro no pé da Jack Cox. Não o fato dela trazer isso, porque é engraçado, né, você trazer uma coisa que é muito característica da cultura que você tá vivendo pro debate, transformar isso em algo cômico. Só que ela insistiu tanto também nessa coisa de falar o tempo todo do Canadá, que em nenhum momento mostrou de fato uma plataforma política. Porque, ok, é um desafio de comédia, você não é pra levar tão a sério, mas tem que haver uma certa coerência. E eu acho que nessas quatro que eu citei, não houve tanta coerência no que elas estavam apresentando. E isso é uma coisa que a RuPaul enfatizou muito durante a passagem dela na sala de trabalho. trabalhos. Qual é a sua plataforma política? O que, que você quer mostrar? O que, que você quer mudar na sociedade? E acho que essas quatro drags não entregaram isso. E aí, quando a gente pega a Crystal, a Hyde e especialmente a Jada, dá pra ver que elas tinham personagens muito bem construídos e que tinham ali, de certa forma, a sua plataforma política. E pra mim, a Jada foi a melhor disparada, porque ela teve um bordão que foi maravilhoso, que foi o "Look over there!" Tipo, olha ali, pra poder desviar a atenção. E eu acho que isso foi muito genial, porque é o que a gente vive na política, né, atualmente. Toda vez que tem algum grande escândalo envolvendo a família que tá na presidência do país, os membros dessa família acabam surgindo com alguma polêmica exatamente pra desviar a atenção das pessoas pro que importa, que seria esclarecer esses crimes, esses atos de corrupção que envolvem essa família. E eu achei que foi bem genial a Jada trazer esse elemento, né, da confusão, que ela inclusive enfatizou lá durante Confusion, que é uma coisa que muitos políticos têm o dom de fazer com que o debate público seja uma algazarra, uma zona que ninguém entende o que tá acontecendo. Então acho que essas três, pra mim, foram o grande destaque desse mini desafio, destaque positivo, Jada, Crystal e Hyde. E os destaques negativos pra mim, em disparado, foi a Didi Good, que eu acho que de todas foi a que menos me fez rir. E na sequência veio o Idol e depois a Jack Cox. Nessa altura da competição, muitas drags acabam usando os personagens do Snatch Game ou aquela personalidade que uma pessoa achou engraçado lá no começo da temporada como muleta, que foi o caso da Cherry Pie e também um pouco da Gigi Good, que a Gigi Good ela queria falar que ela era humana, ela não era nada robótica, então meio que trouxe um pouco dessa personagem do Snatch Game. E uma outra coisa também que eu sempre menciono, acabei de mencionar também, é que muitos jovens acabam não se ligando nem um pouco em política, que foi o caso da Gigi. Ela falou que não se sentia confortável porque não era uma coisa que ela tinha tanto conhecimento assim. Mas, na verdade, não precisava nem ter tanto conhecimento, que foi o caso da Jada, por exemplo. Ela tinha ali um certo conhecimento de política, mas mesmo se você tivesse os 10% que eu tinha mencionado, você saberia pegar esses momentos que todo mundo fala nas redes sociais, que é de um político tá fazendo uma coisa, tipo, ele fez uma cagada enorme, aí ele solta uma afirmação, tipo, desviando totalmente daquele assunto que tá todo mundo falando. E foi bem um bordão dela, tipo, "Look over there", tipo, olha ali, tipo, ai, falei uma merda aqui, então olha ali aquela coisa que tá acontecendo ali, esquece o que eu falei. Então acho que das drags que estavam ali, elas não conseguiram se soltar por pensar demais que seria uma coisa muito séria pra você ficar brincando, pra você ficar tirando sarro e que o pessoal não ia gostar disso. Mas na verdade, assim, é uma questão séria, mas todo mundo assiste Drag Race é pra dar risada, é um momento de entretenimento, ninguém tá assistindo ali como se fosse um curso de direito, falando sobre direito penal, civil, essas coisas. É uma coisa pra dar risada, pra descontrair. E não foi o caso, assim, de muitas. O destaque total pra mim, acho que todo mundo disparado, foi a Jada. A Hyde, ela conseguiu ainda se destacar, mesmo não sabendo muito de política, mas também ela se destacou de uma outra maneira, que foi fazer meio que aquela personagem política que não acredita nas afirmações daquelas pessoas, tipo, ficar espantada com certos comentários, certas afirmações, e acabou funcionando pra ela, que deixou ela salva, pelo menos. E uma das coisas que eu gostei na Crystal e também a interação da Crystal com a Jada foi que a Crystal, ela acabou usando, né, o Elder Barge, que é tanto que a RuPaul fala, ela teve que usar ali. E o momento que mais, assim, eu achei graça também nessa interação com a Crystal foi a Jada falar, mas ela nem sabe quem é o Elder Barge, que é o que a gente tá meio que mencionando, assim, nas redes sociais. É esse momento que a RuPaul sempre vai falar com ela e fala do Elder Barge, ela fica com uma cara de tipo, Elder Barge, quem é Elder Barge? Então eu achei engraçado porque o programa já foi gravado, tipo, ano passado, e meio que a Jada teve essa sacada de falar isso, tipo, ah, ela nem sabe o que é, e é o que a gente tá falando hoje em dia nas redes sociais. Então eu achei isso daí também bem cômico. E a personagem da Crystal nesse debate, ela conseguiu se soltar mais, ser mais engraçada, não ficar tão grilada nesses assuntos, assim, tão sérios que iguais as outras ficaram. A Widow, tadinha, eu consegui dar risada dela. Ela queria fazer uma comédia que seria mais uma comédia física, porque quando a gente vê essas coisas de comédia de uma pessoa sendo muito séria, ou ela fica muito séria e apela por uma coisa bem baixa que uma pessoa nunca falaria assim em um programa, ou senão ela faz um tipo de comédia física. Teve sim momentos que deu pra dar uma risadinha ou outra, mas não foi assim totalmente cômico. E uma das coisas que eu acho que desconcertou muito ela no desafio, foi ela não entender a postura do mediador. Ele ficou uma pessoa muito séria, que tipo, não dava pra ver se ele tava achando as coisas engraçadas ou se tava gostando daquilo. Então eu acho que isso meio que deixou ela um pouco travada e não deu meio que um feedback pra ela, de tipo, ah, ele tá gostando de certa coisa, então eu vou continuar fazendo essa coisa. E foi o caso da Jack Cox. O da Jack Cox, ele conseguiu meio que falar, tipo, ó, oh, essa coisa já tá cansativa, meio que dando dicas, tipo, muda um pouco o roteiro. E ela acabou não conseguindo mudar muito dessa rixa, né, que igual o Saulo falou, que tem com os Estados Unidos e Canadá. Então, eu acho que o que faltou pra Widow foi ela perceber e ela ter esse momento com ele, e eu acho que foi muito isso que acabou desconcertando ela nesse desafio. E aí a gente percebeu, já na hora que as drags vão receber as críticas, que a Widow não tava na sua melhor semana, e depois de ser avaliada pelos jurados, ela ficou muito mal, dizendo que ela não tava conseguindo entregar, então ela começou a duvidar de tudo que ela fez até então no jogo, de que até mesmo ela merecia estar ali. E o Paul até perdeu a paciência e disse que ela não deveria duvidar dela jamais, e que se ela tava ali era porque ela merecia, ela só precisava se reencontrar no jogo. Eu acho que assim, no geral, as críticas dos jurados foram críticas bem certeiras, sim. Teve essa questão da Jack Cox acabar ficando repetitiva com o tema do Canadá versus Estados Unidos, da Cherry Pie, a desclassificada, nem tem muito mais o que falar, ela tá super repetitiva, trazendo a mesma personagem em todo santo desafio, e é até irônico, porque no início do episódio, ela foi zoar a Widow Von Du, dizendo que a Widow Von Du tinha mais uma vez caído no Bottom Two, como é que ela ia proceder dali em diante, porque ela não tava mais vencendo os desafios, e assim, quem é você pra criticar alguém, sendo que você também não tá trazendo nada mais inovador pro jogo, a não ser looks bem feitos. E eu acho que no geral, o que os jurados falaram foi o que a gente já comentou aqui mesmo, seja para as três que ficaram em destaque positivo e para aquelas que ficaram em destaque negativo. Eu acredito que foi, até certo ponto, um momento assim justo da crítica dos jurados. Porém, uma coisa que eu não concordei de forma alguma foi terem poupado mais uma vez a Didi Good de ter caído no Bottom 2. Se no episódio anterior, o oitavo, ela foi uma das piores no desafio comercial e acabou sendo poupada de cair no Bottom 2, eu não acho que tenha sido justo dessa vez ela ter sido poupada de cair no Bottom 2. Mesmo porque o look dela nem foi o melhor look assim da passarela. O look dela foi bonito? Foi. Mas digamos que foi o look que mais saiu do tema ali. Porque enquanto todas as outras drags mostravam essas listras estrelas, o da Didi Good não tinha nada disso. Ela foi com um look de navegador, sabe? Uma coisa capitão marítimo. E que ok, era pra remeter aos colonizadores dos Estados Unidos. Mas só que esse não era o tema, né? O tema basicamente foi a bandeira dos Estados Unidos. E não foi uma coisa que ela soube explorar. Então acho que a cota da Didi Good já deu, ela foi protegida demais, e no momento em que ela realmente merecia cair no Bottom 2, ela não caiu, foi super poupada, e acabou que a Jack Cox e a Widow tiveram que dublar uma contra a outra. E ok, elas também foram mal no desafio e também mereciam estar no Bottom 2, não nego isso. Só que eu acho que da parte delas, quem mais merecia ter caído ali das três, de fato, era a Didi Good. E depois a RuPaul decidia se jogava a Jack Cox ou a Widow contra ela, mas eu acho que a maior injustiça assim, desse nono episódio, foi eles protegerem mais uma vez a Didi Good, deixando que outras drags ali, que nem foram tão ruim como ela no desafio principal, acabassem sendo punidas aí com o Bottom 2. Eu acho que se ninguém tava caindo na real de que a Gigi era uma das protegidas da RuPaul nessa temporada, deve ter caído agora. Eu também acho que, assim, o visual foi bem diferente da proposta que tinha sido do desafio. Por mais que seja um visual bem bonito e bem feito, como são a maioria dos visuais que ela já fez, não foi a proposta da passarela. E também a performance dela no desafio principal não foi, assim, tão boa. Eu também gostaria que ela tivesse caído nesse bottom, mas eu adoraria tê-la visto dublando ali ela e a Widow. Eu acho que ainda a Jack foi bem, assim, em momentos também teve bem mais graça do que a Gigi. A RuPaul ter salvado só mostrou mais que ela tá protegendo mesmo. E uma coisa que eu acho engraçado deles falarem, que foi o que a Gigi falou, tipo, você não vai me ver mais no bottom. Não é bem assim, né? Vamos ter que ver quais são os próximos desafios, se os desafios vai acabar contemplando elas ou não. Eu acho que se ela cair novamente no bottom e salvar de novo, a gente vai cair sempre naquela mesmice de ficar falando, tipo, a RuPaul sempre vai ter essa cotada. É uma atitude chata, uma atitude repetitiva, mas que também espanta, assim, certa parte do público que adora ficar acompanhando e adora ver justiça no programa, que é uma coisa que a gente vai saber que não vai mudar nunca e nunca vai ter essa certa justiça que tanto prometem no show. Eu acho que se no próximo bottom ela cair e não for dublar, vai ser, assim, uma grande decepção. E sobre os looks que as drags desfilaram, eu gostei da maioria. Eu acho que não teve um ali que tenha me deixado decepcionado com o que elas mostraram. Eu achei eles bonitos e criativos, que é bem legal, assim, se a gente for pensar que são looks que elas trazem de casa, né? Então não chega nem a ser uma questão, assim, de competição de costura. Eu gostei de todos os looks ali, especialmente o da Jada, porque o da Jada me lembrou uma heroína, aquelas ombreiras. Eu vi muita gente criticando, ai, que coisa cafona, baranga. Mas a ombreira que ela usou foi uma das coisas que realmente mais me chamaram a atenção no look dela. No caso da Hidden Closet, é perceptível que ela tem melhorado cada vez mais a sua maquiagem, embora não seja uma evolução muito grande e que dê pra gente fazer um comparativo do tipo, nossa, tá muito melhor agora do que antes, mas dá pra ver que ela tá se empenhando em fazer uma coisa melhor a cada semana. E aí teve o look também da Crystal, que eu achei muito fofinho, uma coisa meio escoteira. Pra mim, essa temporada tem tido passarelas muito bonitas e essa foi mais uma delas. Até mesmo a da Widow, que eu achei que poderia ser aquela passarela em que os jurados iriam pegar muito no pé dela, ela seguiu o tema, mas foi muito criativo e foi uma coisa muito peculiar, muito dela, que ela usou um vestido que realmente tinha listras e estrelas, mas a paleta de cor já foi uma paleta bem diferente do usual, que foi preto e branco, enquanto todas ali estavam com seus looks vermelho e azul, e ela ter usado aquelas estrelas imensas, eu achei bem legal, deu uma ideia tipo assim de estrela cadente, o que acaba sendo triste, né, já que ela acabou caindo fora da competição. Mas eu gostei muito desses looks. Eu achei que foram looks muito bem preparados e combinou super com a passarela, né? Com o tema em si de estrelas e listras. Por se tratar de uma homenagem à bandeira dos Estados Unidos, que é uma das coisas que eles mais têm orgulho e adoram ostentar mundo afora, eu achei que combinou muito bem. Inclusive da Jack Cox, por toda a história que ela trouxe, da rejeição por ela ser imigrante e da perseguição que eles têm sofrido nos Estados Unidos. Eu gostei bastante dela ter pegado essa roupa que remete totalmente à cultura dela e transformar essa roupa, de certa forma, na bandeira dos Estados Unidos. Eu achei que foi muito inteligente da parte dela. Mas também, ao mesmo tempo, eu também fiquei um pouco comovido com a história dela. Dela dizer que, depois que o Trump foi eleito, ela não se sentia mais bem-vinda nos Estados Unidos porque o povo, ao apoiar Trump, estava meio que condenando ela e sua cultura a serem extraditados do país, né? Serem expulsos dali. E junto com esse elemento emotivo, eu também gostei muito do que a Jack Cox mostrou ali na passarela com o seu look. Eu acho que essa passarela, assim, foi muito legal também de ver, por mais patriota que eles sejam. Mas acho que o destaque principal nessa passarela foi pra Crystal, porque a Crystal, ela trouxe as cores muito bonitas, assim, esteticamente falando. O azul da peruca acaba parecendo um azul diferente dos outros que ela tá usando. Então eu gostei bastante, e também gostei bastante dela ter também mudado o tipo de maquiagem dela. Ela não mudou tanto, mas dá pra você ver, assim, uma diferença. Então acho que o destaque de, visualmente, pra mim, foi essa questão das cores com a Crystal. Mas eu gostei também bastante da roupa da Jada, que também foi meio que a heroína norte-americana. Ficou uma ombreira totalmente exagerada, mas também funcionou muito legal. E eu acho que aqui, quem mais se arriscou nessa passarela foi a Widow, por trazer essa coisa de listras e estrelas, não só com o tema da bandeira dos Estados Unidos, mas ela trouxe esse tema com um preto e branco, que também ficou muito legal. Ficou uma coisa diferente que eu não esperaria alguém fazer assim. Por mais que o visual tenha sido simples, ele também ficou legal. E esse look da Widow, ele é muito legal, porque além dele ser simples e bonito, ele também faz referência aos Panteras Negras, tanto que quando ela entra ali no palco, ela levanta o punho da mão direita, que é uma das saudações dos Panteras Negras. Os Panteras Negras foram um grupo e um movimento político dos Estados Unidos na década de 60 e 70 que lutava em prol dos direitos civis da população preta dos Estados Unidos. E foi um grupo muito combativo, que inclusive foi perseguido pelas autoridades dos Estados Unidos. Então acho que também tem tudo a ver aí com a proposta da passarela, porque se eles estão falando ali de listras estrelas, patriotismo, é bacana também trazer aí à tona essa parcela da população que sempre foi renegada, mas que só apenas nas últimas décadas conseguiu ter algum destaque na política e na vida civil, que são os pretos dos Estados Unidos. Então eu gostei bastante dessa referência que ela trouxe e como que isso foi muito bem ali representado no palco. Eu diria que as duas drags que se arriscaram mais nessa passarela foi a Widow e também a Jack Cox, por trazer esse visual muçulmano dela e ter transformado na bandeira dos Estados Unidos. E é uma coisa que a gente sempre vê, que lá, né, no Oriente Médio, quem é gay e LGBT tem muitos lugares que a punição é a morte. Acabam jogando de prédio, tendo vários tipos de atrocidade. Então achei bem corajoso dela fazer isso num programa, porque juntou as duas coisas, né? Acabou juntando essa parte de que homem não pode ser gay lá e também não pode se vestir de mulher, mas ela conseguiu fazer isso num programa de drag queens, desafiar essas pessoas que não têm cultura, não têm um conhecimento amplo igual a gente, dentro de um programa LGBT para a população norte-americana também. Então eu gostei bastante dela e também da Widow ter trazido essa coisa, igual o Saulo falou, dos Panteras Negras pro programa, porque por mais que seja uma passarela assim rápida e a gente não tem o conhecimento ali no momento exato, muitas pessoas acabam procurando esse conhecimento depois, que é o caso da gente, por exemplo. quem traduz coisa, vê um termo que nunca viu na vida, a pessoa vai lá e pesquisa esse termo. Acredito que muitas pessoas que tenham visto isso da Widow, dela levantar a mão, que muitas outras queens negras também já fizeram isso em outros vídeos, desperte o interesse em algumas pessoas de ir lá e pesquisar e procurar. Eu, por exemplo, não sabia que era do movimento dos Panteras Negras, eu descobri agora pelo Saulo, mas é uma das coisas que eu sempre acabo pesquisando quando o programa termina de passar ou durante o programa, pego o celular e pesquiso o que significa certa coisa que a certa drag fez. Então é legal também a gente prestar atenção nesses momentos, de pegar essas coisas, esses pequenos sinais que fazem uma diferença total ali no momento que tá passando o programa, que ela tá dando uma declaração, que nem tudo é traduzido, nem tudo é passado que elas acabam falando nos bastidores. Então é legal ter esse tipo de história e também trazer esse tipo de informação em podcasts, em outras mídias também que todo mundo usa. E no fim das contas não tinha como ter um resultado diferente do que a gente viu. Jada disparada a melhor da semana, então foi a grande vencedora. E no Bottom Two caíram Widow e Jack Cox. E Jack Cox, pra mim, foi realmente uma grande revolução nesse lip sync. Ela arrasou demais, mostrou muito bem aí que domina a arte de dublagem. E embora a Widow também seja uma grande lip syncer e que arrase bastante quando ela tá ali performando, eu acho que não tinha outro resultado possível. A Jack Cox foi a melhor no lip sync e acabou vencendo, acabou ficando. Eu achei super justo, não tenho nem o que discutir. E a Widow também já tava entrando numa vibe bem de autossabotagem, com semblante bem derrotada. E não tinha como poupá-la mais uma vez, e ela acabou sendo eliminada, e eu achei justo. A gente já viu em outras temporadas de RuPaul's Drag Race que quando uma drag começa a entrar muito nessa atmosfera de ser a pior, de se sentir muito fraca, ela acaba só piorando a cada episódio e não entrega bons desempenhos, e acaba fazendo uma corrida muito ruim, muito negativa, que acaba indo contra ela mesma. Então achei justo a eliminação da Widow, e o que a Jack Cox ali fez, eu acho que também foi resultado de muita emoção, de estar com os sentimentos à flor da pele por conta do que ela fez. Então eu gostei bastante, achei muito justo, e eu espero agora que ela corte pro jogo e mostre um resultado melhor nos próximos desafios. Eu gostei bastante também da Jack. Como a gente já tinha visto nessa temporada que a Widow era uma lip-sync assassin, eu esperava um pouco que a Jack podia já ter saído, mas como ela mostrou, ela foi meio que nesse lip-sync vibe cômica, e funcionou bastante com a música também. Ela se saiu melhor, e a RuPaul também não teve como poupar novamente, e acabou eliminando a Widow nesse desafio. Uma coisa também assim que eu não necessariamente sinto falta, é da temporada não ter deixado duas queens da dupla Shantay. Eu acho que estava sendo muito repetitivo, muito regular numa temporada, e essa até então tá funcionando muito bem de não ter dado esse duplo Shantay. Eu não sei se vai ter ou se pode ter esse duplo Shantay, mas eu imagino que se tiver, vai ser se cair a Sherry e a Gigi no bottom, porque meio que dá pra perceber que as duas são um pouco protegidas, mesmo não mostrando muito da desclassificada, mas eu espero que não tenha, porque a temporada tá sendo muito boa de assistir, tá sendo bem legal, pelo menos essas partes de interação com as Queens começou a ser muito mais legal de ver, às vezes até do que o desafio principal, que foi no caso desse episódio. Então eu tô gostando bastante, eu ainda tô curioso pra saber como que eles vão gravar a final, porque até então eu não vi informação alguma de como será feito tudo isso. Eu nunca falo que eu não vou querer um double Shantay, porque quando você gosta de uma drag, você vai querer torcer pra ela ficar ali, mesmo que seja algo roubado, né, digamos assim. A gente já sabe que sempre tem as cotadas da temporada, e normalmente as que eu mais gosto nem são cotadas. Então digamos que se houver um double Shantay, se for pras drags que eu tô torcendo, eu vou achar ótimo, se não for, aí a gente reclama. Mas assim, eu gostei desse episódio por tudo que rolou, que não foi o desafio principal, mas aí quando a gente vai pro Untucked, o Untucked pra mim também não teve assim grandes destaques, porque foi aquela coisa de sempre, as drags conversando sobre o desempenho delas na semana, sobre as críticas dos jurados e do que elas esperam que vai ser o resultado final do desafio. E aí a gente tem a Widow isolada num canto, aprendendo a letra do lip sync, porque ela já sabe que vai ser uma das eliminadas. É bem triste essa constatação dela, mas não tinha pra onde correr mesmo. Ela foi a mais criticada ali no palco principal e ela já tava com esse sentimento de derrotada, então não tinha por que ela se iludir, como a gente tá cansado de ver outras drags fazendo em outras temporadas, e ela foi lá aprender a letra pra poder se jogar no lip sync, tentar ficar. Mas eu acho que o Untucked não tem tido muito destaque mais nessa temporada, porque as drags, elas estão numa atmosfera muito boa de união, de parceria, elas se gostam, elas se ajudam, então não tem porquê nesse caso elas também ficarem alimentando rixas e brigas no Untucked, porque isso não é mais um problema entre elas. Se elas têm alguma coisa pra resolver, elas resolvem entre si, sem apelar pra barracos e discussões. Eu acho que esse formato do Untucked antigo já tá bem passado, mas também o Untucked já tá chegando meio que naquele formato que não necessariamente você precisa sempre assistir pra você entender o que, que elas vão discutir no começo do próximo episódio. Então acho que por isso também que eles colocaram esse especial de 4 episódios do Celebrity Drag Race pra passar depois do episódio, porque eu acho que o Untucked não tava tendo tanta audiência como estava tendo antes. Porque todo mundo adora essas coisas de drama, briga, eu não vou mentir que eu também gosto. Mas acho que essa temporada assim tá tão boa e tão gostosa que o Untucked não tá assim servindo pra muita, muita coisa do jogo. É mais assim pra você ver a perspectiva delas, como é que elas realmente estão se sentindo, que acaba passando um pouco mais, que foi o caso da Widow, que ela já tava bem pra baixo e não tava conseguindo assim ver uma luz no fim do túnel nesse desafio. Mas eu acho que assim, o Untucked ele funciona somente mesmo pra algumas temporadas, ou se não dá essa perspectiva no espectador de ver o que realmente a drag tá sentindo e quer se expressar, porque elas acabam tendo um tempo maior no Untucked do que no próprio programa. A única coisa que pra mim tem servido esse Untucked da 12ª temporada é pra provar como que a Hidden Closet é a Miss Simpatia da temporada. Se há alguns episódios anteriores ela chamou a atenção das drags, mandando todas se fuderem por estarem atacando a Aiden Zane, nesse 9º episódio ela saiu em defesa da Widow Von Du e foi a consolá-la enquanto ela tava isolada no canto, triste com a possibilidade de cair no Bottom 2. Então pra mim a Hidden Closet é uma das grandes surpresas da temporada. Pra mim ela é o grande ato desde Shangela e ela tem se mostrado, né, a grande queridinha aí, do fandom de Drag Race, de outras drags. Quem assiste o Pit Stop com a Bob the Drag Queen, que é o recap oficial da VH1, vê o quanto que a Bob the Drag Queen elogia a Hidden Closet, e não só a Bob, mas as outras drags que vão lá conversar com a Bob pra falar sobre o episódio da semana. Tem sido unânime assim, de que a Hidden Closet é muito fofa, muito querida, muito divertida, carismática, e que ela tem sido essa drag que muitas pessoas têm adorado pelo carisma dela. E a gente sabe que carisma em Drag Race é algo assim, fundamental. Então, por mais que a Hyde não vença e talvez nem chegue na grande final, a gente sabe que o futuro dela aí tá garantido e que ela pode ser uma dessas personagens que vão retornar o tempo todo em RuPaul's Drag Race por ser uma drag muito carismática e querida por todo mundo. Então, se tem servido alguma coisa pra mim esse Untucked, é pra mostrar o quanto que a Hidden Closet merece ser a Miss Simpatia da temporada, e vamos torcer pra que isso aconteça mesmo. Eu também já acho que a Hidden Closet já é a Miss Simpatia dessa temporada. Eu acho que nem tem muita competição com ela ali, por ela também já se mostrar bem simpática, e em muitos momentos ela também sai em defesa da drag que tá se sentindo pra baixo, ou que não está indo muito bem, ou que tá todo mundo atacando ao mesmo tempo, sem motivo algum aparente. Eu também tô gostando bastante. Eu tenho quase, sim, 90% de certeza que ela vai acabar tendo um programa na WOW Plus, no aplicativo da produtora de Drag Race, fazendo algum quadro, alguma coisa assim, engraçada, porque ela tem muito potencial pra fazer comédia. E eu também vou acabar gostando bastante de ver isso. E se ela fazer também um stand-up futuramente, vai ser muito bem aceito e aclamado, porque ela tem muitas histórias engraçadas e legais de serem passadas e mostradas em stand-ups e esses momentos mais cômicos. E chegando nesse 10º episódio, a gente pode confirmar que essas 2 últimas semanas foram da Jada Essence Hall. A rainha que até então vinha apenas sendo safe ou high, nesses 2 últimos episódios conseguiu se destacar muito e foi a grande campeã dos desafios. E isso é muito legal, porque a gente vai vendo como que a dinâmica do jogo vai mudando conforme as semanas vão passando. Se no início a Didi Good pareceu a única campeã possível da temporada, nessa reta final a Jada tá mostrando que ela também tá aí pra brigar pela coroa e que não vai deixar o caminho tão fácil assim pra Didi Good. Então eu gostei muito de ver o desempenho dela, e especialmente o da Crystal também, porque a Crystal vem numa curva de ascensão muito, muito bonita. Ela se deu muito bem no episódio anterior, e nesse 10º do makeover ela também se destacou ainda mais. Se eu fosse a RuPaul, eu teria dado um double win aí, porque as duas foram muito, muito boas e arrasaram demais no desafio principal. Então eu acho que nessa reta final do programa a gente tem 3 competidoras muito, muito boas, que é a Didi Good, a Jada, que pra mim tem sido a disparada melhor, e depois ainda vem a Crystal, que embora ainda não tenha nenhuma vitória, eu acho que ela merece demais estar aí nesse top 3. Esse top 3 tá se solidificando já nos últimos episódios, porque a Crystal, além dela ser muito talentosa também, ela tá se arriscando muito mais do que as outras queens se arriscam. Tipo, ela já mudou a maquiagem, já mudou o estilo que ela anda na passarela um pouco. Claro que ela deve ter levado isso proposital, né, pra caso houvesse esses tipos de crítica, mas eu gostei bastante de ver esse desempenho da Crystal e ela se arriscar bem mais nesse outro desafio, porque mostra que ela tá bem disposta, tipo, a dar cara a tapa, se gostar, gostou, se não gostar, tudo bem, é o meu estilo. Então eu tô gostando bastante de vê-la. E aquela coisa que eu tinha, assim, no começo da temporada pela Gigi, por mais que ela seja, assim, bem polida, uma pose super modelo, vem se quebrando um pouco por causa daquele negócio que o Salo também falou em um episódio anterior, que ela sempre faz aquele mesmo estilo. É bonito, é polido, tudo legal, mas o mesmo estilo sempre não tá dando muito bem. Esse episódio me fez enxergar mais da Jada, em questão de maquiagem e também do jeito de vestir. Se no primeiro episódio do podcast eu falei que ela tava muito básica com aquela roupa, hoje em dia deu pra ver, assim, principalmente nesse episódio, que não é uma coisa assim tão básica. Esse episódio de makeover usou as fãs, que são mulheres cis, a terem essa transformação drag. E se você ver a questão da mulher que ela transformou pro final, mudou muita coisa. Inclusive o que a Michelle falou, que ela até fez uma rinoplastia na menina, que ficou assim, perfeita. Então eu gostei bastante de ver esse lado assim da Jada, esse contraste, pra tirar essa imagem de que eu tinha, que era uma coisa muito básica, que às vezes ela acabava fazendo, e não é bem assim. Esse episódio, assim, pra mim, eu que não gosto dos episódios de makeover, foi um dos melhores que já teve, assim, de todas as temporadas. Nós que somos fãs do programa, sempre comentamos aqui como que seria um sonho poder participar de algum episódio especial, independente do episódio que fosse. Só da gente poder estar ali com as drags, com o RuPaul, com o Michelle Visage, já seria um sonho se tornando realidade. E ver essas superfãs participando de um dos desafios mais memoráveis do programa, que é o makeover, pra mim foi um presente. Primeiro que a gente viu essas fãs chegando ali na sala de trabalho de surpresa. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então imagina, você é fã do programa, tem a chance de ficar lá na plateia assistindo as drags performando e aí descobre que elas vão te transformar numa drag. Eu acho que é um sonho se tornando realidade. Eu inclusive já tive esse sonho várias vezes, de me tornar uma drag pelas mãos de alguma RuGirl, e meu sonho era tipo virar drag pelas mãos da Bianca Del Rio, da Bibi, da Bob the Drag Queen. Mas enfim, eu acho que já nesse primeiro momento a gente vê como que o programa foi esperto e bem carinhoso no trato com essas superfãs, e especialmente ainda por trazer mulheres cis, que sempre rola essas críticas ao programa por não dar oportunidade de drags mulheres participarem do show, competir. Pelo menos eu vejo isso como uma forma do show acenar para essa possibilidade no futuro, porque nesse makeover eles conseguiram mostrar que mulheres drags não só podem fazer drag, como ainda fazem uma arte muito linda. Então eu espero que no futuro o que a gente viu nesse makeover acabe virando uma realidade, para o show abrir mais portas para as mulheres participarem da competição. Mas aí, uma coisa que eu achei assim muito, muito legal foi que as fãs estavam também muito empenhadas em participar desse makeover. Eu acho que isso que conta muito para um episódio ser divertido de acompanhar, quando as pessoas que estão ali no makeover se entregam de corpo e alma. E aí todas que estavam ali estavam muito empolgadas, porque, né, são fãs do show, mas também porque elas queriam mostrar um bom trabalho e ajudar as drags. Então acho que foi uma coisa muito, muito bem bolada, e eu imagino que se fosse eu ali, eu teria dado um troço, porque eu já não ia esperar essa surpresa e depois ter a chance de virar uma drag. Nossa, eu ia ficar muito, muito fora de mim. Então eu curti bastante, e deu pra perceber que a atmosfera da sala de trabalho foi uma atmosfera muito, muito linda, muito fofa, de muita amizade, companheirismo. E eu acho que essa tem sido uma das grandes características dessa 12ª temporada, das drags estarem sempre unidas, sempre tentando se ajudar, e ver essas rainhas deixando as superfãs à vontade, confortáveis, pra poderem virar essas glamazons maravilhosas. Eu acho que foi essencial pro sucesso do episódio, porque se fosse o que a gente já viu em outras temporadas, por exemplo, das drags o tempo todo jogando cheio de uma nas outras, de desmerecer quem que a outra drag tava montando, eu acho que nesse episódio isso ficou bem, bem longe de ser a realidade, porque as drags estavam ali muito preocupadas de fazer um bom trabalho, mas também de ver as competidoras transformando essas superfãs em drags maravilhosas. Então acho que a gente teve aí um episódio muito bom, especialmente por isso, né? Porque todo mundo ali estava numa sintonia muito boa, e o resultado final não podia ser diferente. É, e o que a gente também disse há pouco, que foi referente ao episódio anterior deles terem feito aquele desafio pra uma caixa de gato que monitorava a saúde dos gatos, também se aplica nesse episódio. Tipo, eles estão puxando pessoas que ali deu pra ver, assim, que é, acho que todas ali, ou a maioria, deu pra ver que eram mulheres cis, hétero. Então dá pra ver também que o programa tá querendo puxar mais, assim, o povo mais aliado à causa LGBT, e ver que, e tirar esse preconceito que sempre tem de, tipo, homens se montarem de mulher, é uma coisa que eles querem ser de trans sexuais, travestis. Eu gosto dessas coisas. Mas uma coisa também que a gente não pode parar assim de pensar, foi das afirmações que a RuPaul já disse no passado, de tipo que mulher não pode fazer drag no programa. Então meio que aos poucos a RuPaul assim vai se redimindo de algumas coisas, vai trazendo essas coisas assim, diferentes ao programa. E eu espero que num futuro bem próximo, seja possível uma mulher que faz drag queen, ou que faz também drag king, entre no programa. Nem que seja em uma assim, pra participar, pra ver o que que o público vai falar. Mas eu acho que seria muito legal, porque tem bastante gente na internet que sempre comenta que quer ver uma coisa assim, de diferente. E o primeiro reality que fez isso foi Drégula, que seria uma questão de drag queens de horror, mas mesmo assim, com a temática de drag queen. Então eu tô gostando bastante. E esse episódio, assim, que o que eu mais gostei foi isso que o Saul falou. A energia da sala de trabalho foi muito boa, foi muito legal, foi positiva. E eles também não usaram aqueles artefatos que tem nos programas, tipo, de Rodrigo Faro, Silvio Santos ou Luciano Huck, de pegar a dor daquela pessoa, o sofrimento da pessoa e ficar passando 100% aquele sofrimento. Tipo, uns 15, 20 minutos. E esse episódio não foi bem assim. Tipo, algumas contaram o que já passaram na vida, o que já tinham magoado. Mas não foi aquela coisa de, tipo, ah, eu sou mega triste, eu ainda tô triste com isso. Dá pra ver que ela ainda tá um pouco triste, mas ela meio que se reservou a ficar mais alegre do que ficar pensando nessas coisas. E eu acho que o programa, o, pelo menos o episódio principal, tem que focar mais nessas coisas. Tipo, é bom ter um assunto ou outro que aborde certos temas que não abordam em outros programas, que também trate de uma forma assim mais amena, de não ficar só passando esse drama, drama, drama, porque acaba cansando. E isso é uma das críticas que eu venho tendo com o Untucked, por exemplo. Os Untucked, como acontece mais drama, elas estão ali mais se queixando das críticas, o que é plausível, né, você vê no Untucked, mas é uma coisa que eles exploram demais, principalmente quando a drag vai embora, que faz aquele drama inteiro. E eu sei que é um sonho que acabou perdendo, mas acho que meio que perde, assim, um pouco do público, porque pelo menos comigo eu tô parando mais de assistir o Untucked, porque o Untucked tá muito drama, drama, drama, não acontece, assim, uma coisa que, por exemplo, teve uma crítica que aconteceu e ninguém falou daquela crítica, só focaram no drama. Isso é uma coisa que eu gostei bastante no episódio principal, porque não focou no drama. E a energia delas ali como super fãs foi muito, muito boa, muito legal. Eu acho que eu também, se eu fosse participar e falasse, ah, você vai participar da plateia, eu já ia ficar meio eufórico. Aí quando eu chegasse lá na sala de trabalho e visse todo mundo ali e falar, ah, você vai virar drag por uma delas, nossa, eu nem sei o que eu faria. Eu acho que eu ficaria tão, tão eufórico que a ficha não ia cair assim nem tão rápido. Mas eu gostei muito da participação delas, e não foi aquela coisa de tipo da sexta temporada, que teve cara que foi reclamando que não queria fazer isso, não queria fazer aquilo, bababá. Não foi uma coisa forçada, foi uma coisa que elas mesmas queriam estar ali. Acho que se todo makeover for assim, tem tudo pra se tornar um dos meus episódios favoritos, porque esse episódio dessa temporada tá no meu top 5 de episódios legais. O que é bacana de ver essas mulheres participando do makeover é a gente ver como que o público do show é diverso, e que por mais que uma história que uma drag conte tenha muito a ver com a comunidade LGBT, é legal ver também como que essas histórias que são muito pessoais, muito íntimas pra nós, que somos homens gays, por exemplo, reverberam entre mulheres cis, hétero. Então dá pra gente perceber que há um grande poder aí na arte drag em conversar com todo tipo de público, embora a maioria das pessoas que façam sejam homens gays, isso não quer dizer que a arte drag é voltada apenas para homens gays. E aí, quando a gente vê mulheres fazendo drag, essas mulheres sendo trans, cis, pessoas não binárias, isso só prova que qualquer um pode ser drag, e que é uma arte universal aberta que conversa com qualquer pessoa, e que isso ajuda também as pessoas a saírem de seus problemas, de seus dilemas. Tanto que teve um momento em que a RuPaul tava na sala de trabalhos conversando com as drags, e aí a Bethany, que foi a mulher que ficou com a The Essence Hall, ela disse o quanto que o programa é importante na vida dela, que ela leva as filhas pra DragCon, pra elas poderem ver que elas podem ser o que quiserem, independente do que elas quiserem, ela como mãe vai estar ali pra apoiar as filhas a seguirem seus sonhos. Teve outra participante que comentou com o Paul que, graças ao show, ela passou a frequentar mais locais queer, mais locais LGBT, e aí, a partir disso, ela pôde se entender melhor e pôde se aceitar melhor. Ela nem falou se era hétero ou não, mas ela deu a entender que essa diversidade que tem na nossa comunidade, essa liberdade que a gente tem pra poder se aceitar e aceitar o próximo, fez com que ela se aceitasse melhor. Então acho que essa é uma mensagem muito bonita que o programa traz pro grande público, especialmente pra aquelas pessoas que podem estar vivendo algum momento tenso na vida e que estão confusas, que não sabem pra onde vão, onde querem chegar, e que tem essas questões pessoais mal resolvidas. Então acho que essa mensagem de aceitação que o programa faz é muito importante, e mostra que a sua cor, o seu gênero, a sua classe social, são questões que não devem ser mais importantes do que o seu interior, que é a sua personalidade, caráter. E eu acho que, nesse caso, o show tá de parabéns em poder dialogar cada vez mais com um público maior. E outra coisa que eu também gostaria, assim, de pontuar foi o fato da Jada ter sido muito generosa na hora de distribuir as superfãs para as demais drags. Ela, como foi a vencedora do 9º episódio, ela acabou tendo o poder de fazer essa distribuição de duplas. E eu achei muito legal que ela tentou ser o mais justo possível. Enquanto em outras temporadas a gente vê as drags querendo sacanear umas às outras, fazendo pares que não tinham nada a ver, especialmente no quesito semelhança familiar, a Jada, eu acho que ela foi, assim, bem certeira em tentar colocar pra cada drag uma superfã que combinasse melhor com o perfil físico dessa drag. Então acho que ela fez distribuições muito justas que culminou nessa passarela que foi linda. E eu acho que a única que se deu mal nessa combinação toda foi a Hygiene Closet, e ainda assim ela se deu mal nem foi pela distribuição que a Jada Essence Hall fez, porque eles colocaram só uma superfã negra ali, e a Jada poderia muito bem pegar pra ela, né, tipo, é um jogo, então vou pegar o melhor pra mim, mas não, ela escolheu uma mulher branca e passou a outra mulher negra pra Hygiene Closet. E nesse caso a Hygiene Closet fez um trabalho bom de maquiagem, mas o look da superfã dela não ficou bom. Pra mim pareceu um look bem preguiçoso e que acabou pesando contra essa superfã da Hygiene Closet. Mas assim, a maquiagem que a Hygiene Closet fez ficou muito, muito bonita. Inclusive ficou até mais bonita que várias maquiagens que a Hygiene Closet fez nela mesma até então na temporada. Então assim, se a gente for pegar todas as combinações ali, foram combinações muito, muito boas e muito, muito dignas. E eu acho que essa foi a maior preocupação, né, nesse episódio. Das drags tornarem aquele ambiente convidativo, confortável pra essas mulheres, delas entenderem que elas podem sim fazer drag, que elas sempre serão bem recebidas nesses ambientes. Então elas tentaram, né, fazer com que elas se sentissem mais à vontade possível. Então eu gostei muito dessa distribuição que a Jada fez, e o resultado final, né, não poderia ser outro a não ser aquela coisa maravilhosa que a gente viu. E nessa questão das duplas, a outra dupla que eu achei que combinou bastante, além da Jada com a dela, foi a Crystal com a superfã dela, porque a superfã da Crystal, depois de entender qual que era a proposta drag da Crystal, que a Crystal é muito fora da caixinha, que ela não segue padrões, que ela tá ali mesmo pra ser fiel à sua arte, por mais diferente que seja, a superfã aceitou, caiu de cabeça e deixou, né, se pintar toda de amarelo, com uma combinação de looks que aparentemente poderia soar feia, mas se combinou muito bem, e como a própria Michelle Visage diz, isso é fashionable, ou seja, isso é moda. Então assim, eu gostei muito, muito, e achei que foi uma combinação muito, muito boa, porque as duas doidinhas vestiram ali a ideia da Crystal e arrasaram. Eu também gostei bastante dessa distribuição de duplas, porque todas ali tinham alguma coisa pra combinar com elas. E também não teve essa coisa de rivalidade, igual as temporadas anteriores vinham alimentando, né? Que todas as temporadas sempre tem que ter aquela drag que tem que ser rival de todo mundo. Tipo, ah, eu vou fazer isso de propósito pra você se ferrar e eu me sair bem. E é uma coisa bem chata também, se a gente ficar assim, parando pra pensar nessas coisas de rivalidade. Então, acho que a melhor coisa, assim, desse episódio inteiro foi que tudo combinou com todo mundo, inclusive com a desclassificada, mas também deu assim pra ver bastante semelhança no quesito do final do look. Essa questão das duas piores, eu concordei. A Hyde, por exemplo, realmente não tava combinando o visual uma com a outra, tipo, não tava tendo aquela semelhança, mas a maquiagem ficou muito boa. O da Jack também eu não vi assim muita, muita semelhança, e eu também achei uma coisa assim bem... Eu sei que é da cultura dela, mas pra menina eu achei uma coisa muito mais simples do que a Jack tava usando. O resultado final do episódio foi ótimo. Eu imagino que era o que a maioria já estava esperando, porque sempre tem episódios que tem que terminar desse jeito. Acho que seria bem melhor se no final do episódio não tivesse as duas piores, assim, pra ficar dublando. Tipo, a RuPaul já poupasse meio que falar isso. Mas se dependesse do lip sync quanto do episódio, acho que eu concordo que nenhuma devia ter saído mesmo. Porque foi um episódio muito legal, todas colaboraram, todas ficaram legais. Foram engraçadas, não ficaram soltando aqueles shades desnecessários. E uma coisa que é legal na comunidade queer é a pluralidade que a gente tem. No quesito de não você ser só da comunidade queer pra você se identificar com esses tipos de problemas. Você pode ser de qualquer outra comunidade, pode ser hétero, e os mesmos problemas ou alguns problemas que são parecidos você vai também acabar passando nessa questão de você não se identificar, por exemplo, com um amigo seu que faz certo tipo de coisa, ou você ser de um tipo e as pessoas não querem aceitar isso de você. Então a comunidade queer olha pra isso e acha uma coisa legal, porque é uma coisa assim, totalmente diferente, e eu acho que era o que todo mundo devia fazer. E nessa questão de ser de diferente, entrou a história da mulher que estava lá, que ela sofreu muito bullying e ainda sofre, pelo visto, por ela ser gorda. Eu acho que assim, independente da comunidade, se for gay, lésbica, trans, hétero, bissexual, as pessoas deviam olhar assim pra isso não como um problema. Tipo, ah, você não está nos padrões, tipo, você tem isso, você é aquilo, e ficar excluindo essa pessoa. Acho que como uma comunidade queer, pelo menos comigo, que eu faço parte da comunidade, vejo, eu não tenho esse problema com ninguém. Claro que a gente sempre vê, assim, uma parcela da comunidade sendo bem chata, bem tóxica. Inclusive, uma das coisas que eu queria comentar também é que eu já andei com uma parcela da comunidade LGBT, da comunidade queer, que não gosta, assim, que mulheres fiquem querendo saber muito da vida. Não querer saber da vida, mas querer saber mais desse universo. Isso já faz um bom tempo, já tem mais de uns 5 anos. E quando eu via pessoas desse jeito, que era meu colega ali, que tava do meu lado praticamente quase todo dia no trabalho ou na escola, excluir uma pessoa só porque ela era hétero, uma mulher hétero que não fazia parte, é bem chato, porque a pessoa dá a entender assim, ah, a gente é um povo exclusivo, tipo, não dá liberdade, não fica falando de certas coisas, não ensina certos tipos de coisa, e eu nunca tive esse problema. Então eu acho que assim, pelo menos a maior parte da comunidade não é desse jeito, e a gente vê no programa. Claro que o programa não vai representar assim todo mundo, tem algumas questões ainda no programa que podem ser melhoradas, mas está indo aos poucos. Eu acho que quando algo quer melhorar, vai dando passos aos poucos. E nesse quesito, a RuPaul tá dando passos aos poucos no programa, mas ela também já deu um grande salto nesse reality novo, que é o Celebrity. Eles estão levando, pelo menos até agora, são estrelas héteros. A maior parte nunca se montou e tá ali disposta a participar do programa. Então acho que bem assim, aos poucos, a RuPaul tá levantando esse império, levando um pouco mais dessa cultura queer pra outras pessoas. E eu acho que assim, a grande parcela da comunidade queer acaba gostando disso, porque possibilita a gente ter novas amizades, seguir novos caminhos em profissões ou em questão de amizade mesmo, coleguismos. Eu, pelo menos, estou gostando bastante de ver essa evolução que a RuPaul está fazendo. Só pra pontuar, né, pra quem nos ouve, quando o Rod, ou até mesmo eu, fala pessoas héteros, a gente tá falando de pessoas cis-hétero, porque a gente sabe que pessoas trans, elas também são hétero, gays, bissexuais. Então acaba que a gente exclui o cis, porque acaba que o cis é padrão, mas quando a gente se refere a mulheres, hétero, homens héteros, são pessoas cis. Voltando pro episódio em si, eu gostei muito do resultado final, do jeito que foi feito, sabe? Eu achei que todas ali brilharam na passarela, exceto as que a gente já citou: a Hyde e sua dupla, Jack e sua dupla. A Hyde, por conta do look. O look da dupla dela ficou muito fraco e acabou que não elevou a superfã como deveria. E o da Jack também ficou muito simples e acabou que a Jack ficou com mais destaque que a sua superfã. Os demais, eu acho que assim, só elogios. A desclassificada conseguiu fazer com que a sua superfã ficasse idêntica a ela. Idêntica, idêntica. Tinha hora que a gente até confundia quem era quem ali, quando elas desfilaram no palco. Depois tinha a Didi Good. Didi Good ficou linda, ficou. Mas só que acho que ficou mais do mesmo, sabe? Ficou muito simples. Não tinha nenhuma coisa uau no look delas. Era um look lindo, polido, mas apenas isso. Eu não achei que foi um look muito imponente pra gente ver. E aí, por fim, a gente tem o top 2, que pra mim foi disparado Crystal e a Jada. A Crystal ficou maravilhosa com esse seu estilo completamente fora da caixinha. Ela foi uma coisa meio lápis de cor, né? Porque tinha todas as cores ali no look dela. Então achei muito, muito lindo. Ficou sensacional. E ela ainda, além de ter feito um look muito colorido, não parou só no look. Ela pintou todo o rosto dela de laranja e a sua superfã ficou com o rosto todo pintado de amarelo. Eu achei isso muito, muito genial e me lembrou a 11ª temporada, as passarelas que a Ivy Odley fazia, que também eram bem originais e bem diferentes. Teve uma que ela foi de água-viva e se pintou toda de rosa. Então, assim, eu acho que a Crystal, ela é esse elemento fundamental na 12ª temporada pra trazer esse teor de criatividade completamente fora do padrão que a gente está acostumado no programa. E por fim, teve a Jada, que também foi maravilhosa. Conseguiu fazer com que a sua filha drag fosse, de fato, muito parecida com ela. Mas eu acho que esse fator parecer, ele vai muito além só do look. Eu acho que isso, talvez, foi o que fez as pessoas ficarem até incomodadas com a vitória da Jada, falando que a Crystal foi roubada. Eu não acho que a Crystal foi roubada, porque se a gente pega a super fã da Jada, ela não só tinha a aparência da Jada, mas também a atitude. Eu acho que isso também é muito importante. Quando a gente já comentou aqui em outros podcasts sobre a família drag, uma coisa que o Rod pontuou diversas vezes é o fato de que quando uma drag é de uma grande família drag, a gente consegue apontar também comportamentos comuns nessas drags da mesma família. Então a gente consegue perceber o jeito de desfilar, o jeito de falar com várias gírias parecidas, o tipo tipo de look que essas drags fazem. Por exemplo, quando a gente pega a Dahlia tem muito desse lado mais abusado, que era muito característico da Aja. As duas batem de frente, não tem medo de fazer barraco, são bem desaforadas. E aí, se a gente pega, por exemplo, a Jem, que é filha da Alexis Michel, também da nona temporada, a gente vê esse lado mais deslumbrado, que quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba, né, com aquela energia lá no alto e às vezes acaba se perdendo. Então, são características, muito características de cada família drag. E no caso da Bethany, que foi a filha da Jada, a Jess, eu acho que ela tinha muito da Jada e por isso que a Jada venceu. Porque ela conseguiu fazer com que sua filha tivesse não só a semelhança familiar na aparência, mas também a semelhança familiar nas atitudes, no desfile. Eu acho que isso contou muito pra vitória dela. Então, pra mim foi uma vitória muito justa e fez aí com que a Jada empatasse com a Didi Good com 3 vitórias cada uma na temporada. Então, até o momento, as duas são as grandes frontrunner da 12ª temporada. E pra mim, a Jada tá até mais na frente porque a Jada não teve bottom 3 até o momento. A Jada, se não foi safe, foi high ou venceu. Então, se for olhar assim a classificação de desempenho até então, a Jada tá na frente. Agora, com o olhar de fã, uma pessoa que adora o trabalho da Crystal, eu acho que esse poderia ter sido um desafio com um duplo win. Tanto a Crystal quanto a Jada mereciam essa vitória. Então, se a RuPaul tivesse dado a vitória para as duas, eu ia achar super justo. Porque as duas foram as melhores disparado. Eu acho que a Crystal, ela já é aquela segunda queen na mesma temporada que sempre chega perto da vitória e nunca consegue ganhar. Eu também concordo, acho que esse episódio deveria também ter um duplo win. Eu queria muito ver ela ganhando, porque ela tá se arriscando muito. Já é a segunda vez que ela se arrisca assim num visual totalmente diferente e esse é totalmente a cara dela. Então, eu acharia muito merecido dar um duplo win. A Jada, ela conseguiu me cativar nesse episódio porque deu pra ver essa diferença, como eu falei, na maquiagem de uma mulher pra uma drag que ela fez ali. Teve uma diferença muito grande, mas também ela teve um coração bem grande em relação à moça lá não saber andar de salto. É uma coisa muito dolorosa, tipo, o salto realmente aperta seus dedos. Tem mulher que não é acostumada a usar isso, porque no dia a dia não é, assim, uso obrigatório. Também isso é um item meio que sofisticado, se você for olhar. São profissões que acabam exigindo que mulheres usem salto ou modelos, então não é, assim, uma coisa que toda mulher vai saber usar. E eu gostei bastante da Jada com ela, porque não foi aquela coisa assim, ah, você tá usando salto, você tem que se virar. Ela não, tipo, ao mesmo tempo que ela deu aquele tapa com uma luva, ela acariciava, tipo, é, você tem que subir no salto, esquecer da dor, falar, você tá ali pra você arrasar, então você arrasa naquele momento e não pensa nisso. Deixa pra pensar nisso depois que acabar tudo. Então eu gostei bastante desse lado mãezona dela, que ao mesmo tempo que ela dá um tapa, ela vai acariciar. E o que eu gosto, né, eu já venho falando nessa temporada inteira do podcast, que é ver drags diferentes, com visuais diferentes. Então a Crystal, junto com a Aiden, era uma das que eu gostava por causa disso, porque elas têm um visual totalmente diferente daquele visual boneca, bonitinho. E ela realmente é aquele visual, assim, boneca de troll, palhaço, coisas totalmente diferentes que uma drag, assim, que é, por exemplo, a Gigi Good, eu acho que ela não, acabaria não fazendo um visual desse jeito, porque a marca dela é a marca de querer ser uma modelo, e não tem problema nisso. O que eu venho gostando é disso, que foi no caso da Ivy Audrey da temporada passada. Eu gostei porque a Ivy Audrey tinha, assim, visuais diferentes, ela conseguia ser consistente naquilo que ela tava mostrando. E, assim, se for pegar o top 3 que provavelmente vai, que é a Jada, a Crystal e a Gigi, acho que se qualquer uma das duas, seja a Jada ou a Crystal, ganhar também o programa, eu não vou ficar naquele tipo, ah, não era pra ter ganhado. A Gigi, eu não menciono a Gigi como uma winner pra mim agora, porque ela anda muito mais do mesmo. Eu sei que esse visual era uma semelhança familiar, tinha que ter uma coisa desse visual mais delas mesmo, mas é uma coisa que já se repetiu, não só nessas passarelas, assim, de mostrar o melhor visual, semelhança familiar. Já teve em outras passarelas, inclusive o Saulo mencionou isso, que é sempre esse mesmo estilo anos 60, 70. Não é feio, mas pra um programa que você tá vendo outras drags se arriscando, outras drags mudando os jeitos de se maquiar, fica muito repetitivo. Mas eu adoraria, assim, ver a Jada ou a Crystal levando essa temporada, porque agora que já tá chegando realmente na reta final, faltam só 2 eliminadas pra chegar na final. Então eu vejo, assim, as duas muito boas. A Heidi eu também gostaria muito de vê-la ali, só que se for pegar pelo histórico do programa e da RuPaul, ela tá mantendo ali mais pra aquele alívio cômico, mas eu adoraria também vê-la no top 4, porque eu acredito que se a Sherry for para o top 4, ela foi automaticamente desclassificada e quem foi eliminada naquele episódio anterior vai assumir o posto dela. Então, se a Sherry for acabar tendo de eliminar a Hayley no episódio anterior, ela vai pra um top 4, então eu vou gostar assim bastante. E eu não vou ficar assim chateado com o final dessa temporada, porque se mostrou realmente uma temporada diferente das anteriores. Teve episódios chatos, mas os episódios mais legais, assim, iguais a esse, acabou compensando um pouco. Até agora tá sendo uma temporada assim incrível, totalmente diferente das demais temporadas. E é uma temporada que eu vou pegar, vou reassistir e não vou ficar com aquele ranço até o final da temporada, que foi o igual a temporada anterior. Mas eu acho que assim, se eles repetirem esse tipo de fórmula nas próximas temporadas regulares do programa, tem tudo pra dar certo. A única coisa mesmo que eu queria que mudasse um pouco a dinâmica seria essa coisa do Untucked, eles trazerem uns temas diferentes pra as drags acabarem comentando e não ficar só naquela coisa de ficar no fundo do poço, se colocando pra baixo, etc. Com relação ao Tucked, eu concordo com o Rod, tenho a mesma opinião. Ficou chato. E não pelo fato de ter virado RuPaul's Best Friends Race, mas porque não tem tido assunto relevante. As drags chegam ali, comentam sobre o desafio semanal, mas só. Fica uma coisa muito lugar comum, não tem nenhuma novidade que acrescente algo pro que a gente viu até então. É bacana quando a gente tem um Tucked que as drags elas trazem assuntos que não foram tão explorados no episódio principal. Então acaba que o Tucked pra mim chegou nessa altura da reta final, já perde muito da sua relevância. O que é legal é ver que, pelo menos nessa temporada atual, os jurados convidados estão muito mais acessíveis, e aí eles vão lá no Untucked, conversam com as drags, e nesse caso tem sido uma troca muito rica, muito bonita de se ver. Mas tirando isso, o Untucked anda bem apagadinho e não tem feito a gente se empolgar em assisti-lo. Em relação a superfãs, uma coisa que eu gostei bastante desse desafio makeover foi elas terem tido a chance de dublar pela vida delas. E também é uma coisa que a gente sempre comenta, né, que se eu fosse em Drag Race eu ia dublar sim, ia dublar assado, e as superfãs tiveram essa chance de dublar entre si, pra ver, né, quem que seria melhor, e aí no caso a RuPaul deu o win pra todas as superfãs, que é muito justo, né, porque querendo ou não, elas não são drags profissionais, então elas não têm esse lado da dublagem muito bem desenvolvido quanto as competidoras do show. Então foi muito legal ter esse momento mais de descontração, mas também pra elas poderem ter esse momento de uma drag dentro de RuPaul's Drag Race e não só desfilar e fazer cara, mas também poder dublar. Teve até umas ali que nos surpreenderam, né? A superfã que ficou com a Didi até deu um death drop lá e foi assim, maravilhoso. A superfã da Jack, ela também consegue dar um split e abrir todas as pernas quando ela desce até o chão. Então assim, são superfãs que eu acredito que desenvolveram essas habilidades graças ao show. Elas estão ali vendo show todo ano, vendo as drags competindo sempre entre si, sempre dando essas acrobacias maravilhosas. Então elas correram atrás pra aprender. Eu achei isso muito legal e foi pra mim também um dos pontos altos assim do episódio, elas terem a chance de dublar pela vida e todas darem o seu melhor e mostrarem uma dublagem muito, muito bonita e muito divertida de acompanhar. Eu acho também assim esse momento muito legal do programa, porque também deu pra ver assim o que as drags passam diariamente. Claro que é só uma experiência ali de uma hora, mais ou menos, de você ficar ali naquele palco dublando. Mas deu pra ver assim o esforço, elas acabaram tendo essa visão de dentro de como que uma drag se sente dublando, o que passa na cabeça delas quando elas estão dublando. Também achei que essas coisas de espacates, death drop, acabou sendo uma coisa meio que obrigatória em alguns lip syncs. E também deu pra ver assim que elas levam isso meio que de inspiração pra vida, no quesito de querer mostrar mais num lip sync, como foi nesse lip sync, que foi uma coisa assim de brincadeira que a RuPaul acabou fazendo. Eu vi também que teve gente que acabou não gostando um pouco dessa temática, tipo, ah, vamos trazer pessoas cis hétero pra fazer o programa. Mas eu acho assim também por parte de alguns dos fãs ser incoerentes com esse tipo de opinião, porque o programa especial atual da RuPaul, que é o Celebrity, eles estão trazendo até então hétero cis. E essas mesmas pessoas que falaram que não se sentiram muito confortáveis com o episódio principal por essa questão, acabam elogiando muito o Celebrity, fala que o Celebrity é muito melhor, e tipo é a mesma coisa do que aconteceu nesse episódio. A única coisa que muda são celebridades, mas não deixam de ser pessoas cis hétero participando de um programa de drag. Então é muito, assim, incoerente essas pessoas acabarem elogiando uma coisa e não elogiando a outra que tá a mesma coisa. Eu acho que o único fator que acaba tendo mais peso pra elas meio que, entre aspas, elogiarem o Celebrity é porque são celebridades. Por mim, o programa levando, assim, pessoas que realmente estejam dispostas a participar ali, é legal. Mas agora, uma proposta que eu quero muito ver no programa, que já que eles levaram essas mulheres cis héteros, é eles levarem mulheres lésbicas para as drags transformarem ou em drag queen ou em drag king. Eu acharia muito mais interessante as drags acabarem transformando em drag king. E aí, então, a RuPaul acaba anunciando depois do programa, ou fazendo um anúncio especial, falando que a próxima temporada eles vão exigir, sei lá, metade do elenco, ou se não, uma parcela do elenco de drag kings. Eu acharia, assim, que seria legal ter uma temporada, nem que seja, assim, uma temporada especial, como foi um celebrity, mas que tivesse, assim, a gente pudesse ter esse momento de apreciar outras pessoas, não só o G do LGBT, fazendo esse tipo de arte. Então acho que seria bem legal ter lésbica, ter pessoas também cis fazendo drag, que são umas mulheres. Então acho que seria, assim, bem legal eles trazerem um pouco mais dessa proposta, assim, pra gente ver que a mudança não é só no homem, que o homem, assim, muda 100%, a mulher também acaba mudando 100%. E quem assistiu Drácula e viu o Landon Sider, tipo, viu que a mudança, assim, é muito, muito grande. Você acaba até se sentindo atraído pelo drag king, que eu acho que, assim, a maioria que assistiu Drácula, a última temporada, a terceira, se sentiu atraído em algum momento pelo Landon. Nesse sentido de ter um elenco cada vez mais diverso, eu acredito que o próprio programa ele faça pesquisas com um público bem focado mesmo, uma pesquisa de qualidade mesmo, pra saber o que o público quer ver. Só que esse tipo de pesquisa não é uma pesquisa que se publica por aí, igual, por exemplo, uma pesquisa do Ibope, do Datafolha, pra falar sobre a intenção de voto dos brasileiros nas eleições presidenciais. Mas é um tipo de pesquisa pra eles saberem como continuar mantendo o programa relevante. E quando eles dão, por exemplo, mais chances pra drags diferentes, como Crystal e Aiden entrarem no programa, eu acho que isso vem muito dessas pesquisas que eles contratam pra saber o que, que o público do programa quer ver. Eu posso estar sendo muito inocente, jogando muito no escuro, mas possivelmente nessas pesquisas que o programa já fez, eles já analisaram qual que é o interesse do grande público em ver mulheres cis e trans participando da competição, como competidoras mesmo, e até mesmo a entrada de drag kings no show. Se não teve até então, pode ser que o resultado disso nas pesquisas foi muito baixo, e talvez com o tempo isso mude. Então eu também espero que o programa se abra mais para essas outras propostas de arte drag, mas eu acredito que, por ser um programa que também já se tornou algo tradicional, eles vão fazendo algumas mudanças de forma mais lenta, porque eles vão preparando o grande público para essas mudanças. Então, acredito assim, por exemplo, na próxima temporada, a gente tenha mais drags com o perfil da Crystal, que é um perfil que os fãs têm curtido cada vez mais. Se a gente for pegar, assim, a Crystal, ela é a grande fan favorite da temporada. É uma coisa até que, assim, que eu tô gostando muito de ver, que o público tá cada vez mais aceitando drags diferentes. Então, vamos torcer também, né, que o público também aceite drags que não são apenas homens gays, mas também mulheres cis e trans. E eu acho que a gente teve nesse momento um dos melhores lip syncs da temporada. A hora que a RuPaul coloca Jack e Hyde para dublarem, elas nos deram uma performance maravilhosa. Enquanto a Hyde fez uma coisa bem mais disco, se jogando na coreografia, no lip sync babadeiro e tal, batendo até cabelo, a Jack já foi mais pro lado da comédia, pro lado de um lip sync cômico, e eu acho que as duas combinaram super nessa performance que elas fizeram e por isso receberam Chantei e Stay. Eu gostei bastante, achei muito digno, muito de merecido, e não tinha como ser diferente, né, Double Chantei aí, e até lembro que o Rod, no início do podcast, né, lá quando a gente conversava sobre o nono episódio, ele disse que até então não achava que seria necessário um Double Chantei nessa temporada, porque todas as decisões da RuPaul haviam sido justas, e agora a gente chega, né, no episódio seguinte e acontece exatamente o que ele falou que não precisava, um Double Chantei. Então, Drag Race sempre nos surpreendeu de forma positiva. Agora sim, se fosse pra escolher apenas uma, no meu gosto, eu acho que a Hyde acabou saindo um pouco melhor do que a Jack. Mas, no montante, eu acho que foi tudo muito legal de ver, as duas arrasaram demais, e foi um Double Chantei muito, muito justo. É, nessa temporada eu só tô pagando a língua, né? Eu falo uma coisa e depois vem aquela coisa, muda completamente. E foi isso que eu realmente falei. Eu não achava necessário ter o Double Chantei. Mas, como eu também disse agora há pouco, esse episódio, praticamente pra mim, não deveria nem ter lip sync. Porque o episódio, assim, foi tão bom, tão legal e tão gostoso de assistir que eu nem tava pensando mais no lip sync. Eu tava pensando somente nas críticas. Em relação ao lip sync, foi muito bom. E realmente foi um lip sync digno que as duas ficassem. Não foi igual as temporadas anteriores, que uma foi bem, desculpa a palavra, mas uma foi bem merda e a outra foi boa e acabou tendo o Double Chantei. Mas se fosse pra realmente escolher uma das duas, eu escolheria um pouco mais da Hyde. Por mais que eu goste desse estilo da Jack, dela fazer essas coisas bem cômicas no lip sync, que é uma coisa que eu admiro muito nessas comedy queens, nessas drags, que quando eu ia na balada eu gostava bastante de ver esses tipos de lip sync. Ela, em relação à Hyde, não teve muito destaque, porque a Hyde acabou fazendo coisas que também eram cômicas, mas também tava dando aquela performance de diva. Então, entre as duas, eu escolheria a Heidi, mas eu gostei muito e continuo achando que esse episódio seria desnecessário, um lip sync, porque foi um episódio tão gostoso, tão bom, tão legal, e eu espero que a grande maioria também tenha gostado por ser assim. E eu também mudei assim um pouco mais da minha opinião em relação aos makeovers, porque eles estão pegando pessoas que realmente querem estar ali. Tem tudo pra dar certo esse tipo de desafio nas próximas temporadas, desde que eles peguem pessoas que queiram participar mesmo. E para encerrar, eu gostaria de falar sobre evolução. E essa temporada a gente tem visto grandes evoluções de grandes rainhas. No primeiro momento a gente viu a grande evolução da Crystal. No início da temporada ela estava mais tímida, mais contida. E aí, vez ou outra, ela aparecia chorando. Mas ela acabou assimilando as críticas dos jurados e foi se soltando cada vez mais nos desafios. E mostrando uma grande variedade de maquiagem que fez com que a gente enxergasse ela ainda melhor. E outra drag também que tem evoluído, embora tenha sido de forma mais inconstante, é a Radiant Closet, que tem evoluído na sua maquiagem, tem tentado desfilar com looks mais bonitos, mas como ela tem um carisma tão, tão gigante, a gente acaba não ligando para esses outros detalhes, como maquiagem, look, porque o carisma dela por si só garante com que ela fique aí em boas colocações na competição. Agora, uma grande evolução para mim que tá rolando na temporada e que teve esse grande momento nesse décimo episódio, é a Jada Essence Hall. Desde o início, a Jada tem se mostrado uma grande competidora, e se a gente for assim, entre as drags dos dois grupos que entraram, a Jada é aquela que sobreviveu do segundo grupo. A desclassificada, como a gente até fala, né, é desclassificada. Então nem considera ela pro top 4 ou qualquer outra coisa do tipo, porque ela não vai ter chance de competir a coroa mais. Então, dessa forma, a Jada acabou sendo a única do segundo grupo que sobreviveu até agora na competição. Todas as demais já saíram. A Rock, a Dahlia, a Nick Doll. Então, a Jada, ela é a única do segundo grupo que sobreviveu na competição até agora. E tem sido muito, muito lindo vê-la evoluir, mas não no quesito arte drag, porque eu acho que ela chegou com uma drag muito forte na competição, e a Jada, ela tem essa postura de ser uma boa competidora. Afinal, ela vem dos Pageant, e a gente sabe que quem participa de Pageant são drags muito preparadas para a competição. Mas aí eu acho que a evolução dela tá mais nessa questão do carisma e da vulnerabilidade. Nesses episódios mais recentes, ela tem mostrado um lado mais amigável, mais aberto dela, e tem sido até mais receptiva com as outras pessoas que estão ao redor dela. E o que ela fez com a superfã nesse episódio mostrou esse lado mais humano dela. E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve também pontuar e parabenizar a drag, que ela tá se encontrando ainda mais no jogo, e eu acredito que isso tem tudo pra fazer com que ela chegue na final, e mesmo que não ganhe, ela se torne uma dessas drags lendárias que passaram pelo show e que vai ter uma carreira brilhante daqui pra frente. Porque quando saiu os rumores da temporada, eu até vi, né, lá o nome dela, só que eu achei ela meio apagada, achei que ela não ia ter grande destaque. E ela acabou mostrando que é uma das grandes concorrentes à coroa. E ela cada vez mais mostrando esse lado humano, mais receptivo, mais agradável, até engraçado. Eu acho que ela tem tudo aí pra ser quase uma nova Alyssa, né? Porque a Alyssa também, assim como a Coco Montrese, a Eiji O'Hara, essas drags vieram do universo das Pageants e se mostraram grandes lendas de RuPaul's Drag Race. E chega agora nessa altura do campeonato, eu acho que a Jada Essence Hall vai entrar pra esse seleto grupo aí de drags Pageant que tem uma carreira brilhante. E a gente pode citar mais algumas. A Kennedy, a Trinity The Tuck, a Trinity K. Bonet. Então a gente tem aí uma grande linha sucessória de drags, que agora também vai ser composta pela Jada Essence Hall. Se ela sair da temporada campeã, que ótimo, maravilhoso. Vamos ter aí a primeira drag pageant a vencer uma temporada regular. Mas mesmo que ela não vença, eu acho que a Jada já se tornou uma drag lendária dentro de RuPaul's Drag Race, e daqui em diante eu acho que a gente só tem mesmo a ganhar com ela no mundo aí brilhando cada vez mais. Eu concordo com essas três evoluções que o Saulo mencionou, mas assim, pra mim, a maior evolução que teve entre todas foi realmente da Crystal. Ela conseguiu assimilar todas as críticas e meio que passar aquilo no programa de você não começar no 100% e não conseguir manter o 100%. No começo do programa, ela começou nos 10% e gradualmente foi aumentando até chegar agora. Por isso que eu acho um desperdício a RuPaul ainda não ter dado uma vitória pra ela, porque ela acabou se arriscando muito. E no sentido de se arriscar, é nesse sentido mesmo dela ser uma drag diferente, ter um estilo e um tipo de maquiagem muito diferente das outras. A maior evolução, assim, de cara pra mim, foi a dela. Mas uma outra evolução também que eu vi foi da Jada, que eu até mencionei nos primeiros podcasts, que eu não tinha curtido tanto. Mas que hoje em dia eu consigo ver essa evolução, vejo que o tipo e o estilo de maquiagem que ela faz muda muito a pessoa. Ela também tá muito receptiva, ela não é aquele tipo de drag mesquinha, chata, que fica sempre em um confessional que passa dela, ela tem que falar mal de alguém. E ela fala, mas ela não fala naquele sentido de maldade. Ela fala mais no sentido de brincadeira de shade. Então, eu gostei bastante. A Hyde, assim, sem comparação. Acho que o carisma dela, igual a gente vem falando e falou também do episódio anterior, acho que o que ela tem de carisma, humor e sabe ser engraçada, compensa muito essa coisa de maquiagem que o povo acaba reclamando. E é uma das coisas que a gente também acabou mencionando, que é aquele old school drag, que você não precisava ter uma maquiagem perfeita, você tava ali pra entreter. Então, as três, assim, evoluíram bastante. E em relação a Gigi, ela conseguiu ter aquele destaque, ela ainda se mantém na mesma, ela não conseguiu mudar muito. Ela não teve essas camadas igual os jurados ficam mencionando. A desclassificada eu já não considero, então nem vou mencionar. E a Jack, ela deu, assim, uma melhorada um pouco, mas não conseguiu sair muito da zona de conforto dela. Ela não teve, assim, esses momentos de que ela se arriscou bastante. O único momento que ela se arriscou foi realmente no momento dela se vestir com uma roupa muçulmana e ali ter se arriscado no programa, por ser uma coisa, assim, que os jurados acabaram comentando em temporadas anteriores, que esse tipo de tecido, esse tipo de visual, não um visual muçulmano, mas um visual similar a isso, era muito simples. Era só pegar um pedaço de pano, colocar ali pra passarela. E ela não, ela acabou levando um peso. Mas a evolução dela não foi aquela evolução que foi subindo direto, sabe? Então, eu acho que, assim, tá muito bem estabelecido o top 4, o top 3 pra essa temporada. Eu ainda tô curioso pra saber como que vão gravar, porque provavelmente vão gravar essa semana agora a reunião e o possível final. Mas a reunião já é certeza que deve ser essa semana, porque semana passada eles fizeram uma thread de pergunta dos fãs no Twitter. Então, eu tô muito curioso pra saber como que vai ser, e eu acho que vai voltar, assim, naqueles moldes antigos da gente ver elas ali fazendo o tipo de reunião, mas o final. Então, eu quero bastante já ver isso. E o próximo episódio também eu já quero ver, assim, quem realmente vai participar e quem não vai participar. E o jeito que eles também vão tirar a Sherry. Porque nesse episódio, o jeito que eles tiraram a Sherry foi muito bom, porque não afetou a pessoa que ela tava. Tipo, só afetou realmente a Sherry pessoa. Então, eu quero muito ver essa final pra ver como que vai ser, o que que eles vão comentar, o que que eles vão falar em relação a esse tipo de problema que acabou tendo. Se é que eles vão mencionar. O que a Sherry Pie fez foi algo muito pesado, e eu não sei se o programa vai querer se meter nisso por uma questão legal mesmo. Qualquer coisa que eles declararem ali pode acabar ser usado contra eles, então talvez eles vão apenas ler uma nota de algum advogado falando que a postura do programa é X e acabou. Então, como ela foi desclassificada, acho que realmente ela tem que ser esquecida e bola pra frente. Eu tô ansioso mesmo pra ver como é que vai ser essa reta final do programa, porque até então foi gravado só os 12 episódios tradicionais, e a grande final e o Reunited normalmente são gravados algumas semanas antes de ir ao ar. Como a gente tá vendo a pandemia, não dá pra saber qual que vai ser a medida que eles vão tomar. Se eles vão, de fato, gravar nesses últimos episódios com uma equipe muito reduzida e apenas com as drag queens, ou então se vão fazer algo do tipo adiar esses episódios finais pra passar posteriormente no segundo semestre, quando a situação da pandemia estiver melhor controlada. No mais, eu acho que a gente tem aí, de fato, o grande top 4 da temporada, que é Jada, Gigi, Crystal e Hyde. E se alguma dessas não chegarem no top 4, acredito que pode ser a Hyde, já que de todas é a que tem o desempenho mais fraco, a gente tem aí um top 3 muito forte: Jada, Crystal e Gigi Good. E na boa, na estrutura do campeonato, qualquer uma delas que vencerem, eu vou achar justo, embora minha torcida no momento seja super da Jada e da Crystal. A Jada pela consistência e por se mostrar uma grande competidora, e a Crystal por ser completamente fora da caixinha, tem um carisma muito legal e que será uma grande adição pro panteão das campeões do show. Assim como a Jada também seria. Então a gente vai aguardar os próximos episódios, pois a gente tá chegando no fim de uma temporada histórica. Eu tô muito orgulhoso do que a gente viu nessa 12ª temporada e feliz pelo show continuar mantendo-se relevante, importante e, acima de tudo, muito divertido. Porque ao fim desse makeover, eu fiquei muito contente com o que a gente viu e eu ri o tempo todo de satisfação. Então tô feliz e contente que a gente conseguiu chegar nessa 12ª temporada mantendo a qualidade desse show que a gente gosta tanto. Agora vamos aguardar esses próximos 2 episódios pra chegar na reunião e na final. Mas eu acho que, assim, as drags mais completas que se mostraram até então, em quesito tudo, sendo engraçada, mostrando visuais e tendo essa desenvoltura de improvisação, foi realmente a Jada e a Crystal. Então, assim, a minha torcida agora tá mais pra essas duas, que antes tava só pra Gigi, porque ela tava indo sempre bem. Tô torcendo muito pras duas, e qualquer uma das duas que ganhassem a final vai ser muito satisfatório pra mim. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com 2 L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.